4-1, táxi via Alfa, Juliette, gate 3. Alfa, Juliette 3. Boa noite, 0. Goma 714, livre pouso, pistão 0. Vento 1-0 graus, 08 mais. Livre pouso, pistão 0, com 1-7-1-4. Confirmando o vento? Por favor. 1-0 graus, 08 mais. Para 2013, o F-17 aumenta. Cinco, chame Recife, 1-2-5-4-5, alterno 2685. 1-2-5-4-5, secundária 2685, tá 3305. Localizador, pista vista, tá 3600. 3600, complexo de aproximação, chame torre 1-1-8-6-12. 5, boa noite, essa é a identificação. Boa noite, então 3600, mantenha aproximação, aguarde pistão no zero livre. Salvador, o trip 5344 vai passar Pabog, nível 230 para o 150. Confirma? Confirmo, passou Pabog, 230 para o 150. Trip 5344, sua identificação deixa para 3.000 pés. Na projetado para chegada à mar e o altímetro Salvador 1013. Identificou, desce para 3.000 pés com 10 no meia na proa de Itape. 10 no 3 no altímetro. 10 no 3, voa Itape, 5344. Juliette, gate 02, 714. São 3600, livre pouso, pistão no zero, vento 1-10 graus, 08 mais. Livre pouso no zero, para 3600. Web 51716? Prossiga, senhor. Vamos chamar por etapa? É, a gente tá fazendo uma correção de desvio aqui numa nuvem. Ah, só pra informação, a gente tá passando através de TAP, 4 milhas à direita. Tá legal, muito obrigado, senhor. Tem condições de interceptar o localizador com rumo 050? É, confirma. Você tem condições de interceptar o localizador com rumo 050? Afirmativo, senhor. 050. Então, 3600 confirmando o táxi Alfa Juliette, gate 09. Alfa Juliette, 09, 3600. Web 5716 estabilizado, final, pista 10. Web 5716, completa sua aproximação, chama em torno 1862. 1862, obrigado. Torre Salvador, boa noite, Web 5716, full ILS e baixado trabalho. Webjet 7716, livre pouso, opção na 0, vento 1, 10 graus, 08 nós. Então pode autorizar na 10, 710 com 8 nós, web 579. Salvador, boa noite, Gol no 606, vai atingir 150. Boa noite, Gol no 606. A significação desse para 3 mil pés, o altímetro em Salvador no 03, chega da mar e voa na Prodital. Ok, descendo para 3.013 na proa de Itape, Gol 1606. Trip 5344, livre aproximação, desce para 2 mil pés, informe estabilizado no curso do localizador. Descendo para 2.000, reportará no estabilizado 5344. Salvador, Gol no 606, solicita cancelar a restrição de 050 em etapa. Está livre da restrição vertical e de velocidade no 606. Positivo, obrigado. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 4062, desce a 170, Alfa. Azul 4072, a sua identificação desce para 4 mil pés, altímetro em Salvador 103, foi na torre de TAP para chegar na marca. 4062, confirmando, identifica, desce ao 040. 4 mil pés com 1003 a partir de agora, foi na torre de TAP para chegar na marca, 4062. 4062, esse é 4.013, voa Itap, chegada a Mari, 4062. Gol 1805, formação em curso. Charlie, confirmando aí a Delta, ajuste 10, 13. Aguarde com a pé mental. Ah, a Delta teria saída prevista? Pouca evitar. Obrigado. 757 no meio, solo ao 55, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 06. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 06, jet 57, 16. O Gol 1805, cópia. Só escuta o Gol 1805. Gol 1805 para Natal, autorizado nível 370. Decola da pista 10 com primeira curva à esquerda na saída Puca, transição Zipar. Controle Salvador 120.8. Aciona 5512, Gol 1805. Já 370, conforme plano, Puca Zipar, saída 208, 5512, 1805. Gol 1805, chame pronto para o flashback seu momento. Já pronto, 1805. Doutor Salvador, o trip 5344, final de 4 milhas, já baixado e travado. Trip 5344, livre pouso, pistão 10, vento 110 graus, 10 nós. 5344, gente, livre pouso 10. Opa. 3220, boa noite, a sua identificação. Essa aqui mantém a 4 mil pés, o altímetro em Salvador 103, a partir de agora, vou ir na Prodital para chegar a mais. Vou na proa de Itap, descendo 4.000, tá 3226. Afirmo, estou confirmando o altímetro. Jet 1093, padrão. 1093, Jet. Cinco três quatro quatro, Solon 59, livrando à direita, táxi via Alfa e Juliette, gate 01. Livra à direita e prossegue táxi via Alfa e Juliette pro gate 01, 5344. estabilizou no localizador Capa Vista no 606. No 606, chame tu em 1862. 1862, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, Gol no 606, 3 milhas do externo. Boa noite, Gol no 606. Livre pouso, pistão no zero, vento 1-10 graus, 1-0-2. Livre pouso 1-0, no 606. Para 3.000, confirme sem restrições. Salvador, bom dia, 258 nas 9, passo 240 para 150, solicita ITAP. 27899, identificação, desce para 4 mil pés, altitude 103, autorizado ITAP, chegar na margem. Pro ITAP, 4 mil pés, 1093, 258 nas 9. Azul 4-4-4-5, boa noite. Pode ser localizador 4-0-6-2. Puxa, pega o instrumento, no 8-0-6. Autorizado, se entrar ataque, chegou no 8-0-5. Já ataque, tá no 8-0-6. Azul 4-0-6-2. 18-6, boa noite. Azul 2-6, livre aproximação, lista para 2-6, plano estabilizado no localizador. Desce para 2.000, vai reportar estabilizado o localizador, está 3226. Localizador, boa noite, azul 4062, 2.5 milhas de Cibra. Azul 4062, mantém a aproximação, aguarde pista 1-0 livre. Guarda a pista livre, 4062. Gol no 606, solo 07. Livrando à direita, táxi via Alfa Juliette, gate 1-1-11. Alfa Juliette 1-1, gol no 606. Azul 4062, livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 08 nós. Livre pouso, pistão no zero, 4062. Controle de Salvador, web 5899. Prossiga. Confirme pro 5899 que está livre o LS da Flagstaff. Não entendi sua mensagem. Confirme pro 5899 se está livre o ILS após ETAP. Afirmo, desça a partir de agora para 2013, web 5899. 2013, web 5899. Controle Salvador, tá 3226, interceptando o localizador. 3226, completo de aproximação, 118 decimal 62. 186, boa noite. 1805, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste no 0, 13. Índia Alfa, no 013, vai chamar pronto na 180. Novo 4062, solo aos 11, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, posição 04. Alfa Kilo, pátio 3, posição 04, azul 4062. Vou comentar.